Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Muito boa noite a você que me escuta pela Rádio Metró, você que me escuta também pela Shockwave Radio, você que me escuta pelo YouTube a qualquer hora do dia, muito obrigado pela sua audiência. Começando o nosso episódio de número 11, aqui da sua bodega, prometendo muita música, muito lariado e muita futilidade pra você, pra brilhantar a sua noite. Entramos no mês de março, né? Mês de março, as águas de março fechando o verão. Inclusive aqui fora tá uma nuvem imensa de chuva, só que não chove, né? Impressionante como tem a nuvem de chuva, tem trovão, tem relâmpago, mas não chove. Não chove, é o principal, né? Infelizmente. É só pra fazer enfeite e abafar mais o clima. Mas nós vamos seguindo, né? Se Deus quiser, tudo na vontade dele. Com certeza vai cair uma chuva boa daqui até o fim da gravação. Muito bem, locução, edição, roteiro, trabalhos técnicos, seleção musical minha e Ian José Silva. E sem mais delongas, vamos começar o programa com a nossa mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. A mensagem de hoje fala sobre o poder da palavra, especialmente quando você diz que não vai fazer uma coisa ou não quer que uma coisa aconteça. Parece que é algo mandado, né? Algo imperativo, que sempre que você deseja que uma coisa não aconteça, ela acontece. Muitas vezes você não deseja algo para si, mas aquela coisa acaba acontecendo. Serve como uma provação, serve como um teste para você se superar, não é verdade? Eu digo isso por experiência própria. Porque quando eu estava na sétima série, eu dizia aos quatro ventos: homem, sinceramente, ser professor, eu não quero não. Não quero não. Sofressor pra mim, meu amigo, eu quero distância. Eu não quero isso aí não, essa vida pra mim não. E aí foram se passando os anos, as oportunidades foram sumindo, né? Conjuntura econômica, o fato também de fronteira ser um péssimo lugar pra se trabalhar. Não abre vaga, a única empresa privada boa que abria emprego na minha área, né, que é administração, na minha primeira formação, né, fechou, os donos resolveram fechar a fábrica do nada, a fábrica de cimento, e como eu não tenho condições, né, de viajar para fora, fazer curso em Teresina ou em qualquer outro polo, resolvi ficar por fronteiras mesmo, depois do ensino médio, já concluído. Fiz Enem, de nada adiantou, eu tirei uma nota média, 630, 640, nem adiantou jogar pra nada, eu não ia pra lugar nenhum mesmo, então fiquei por aqui. E aí surgiu um vestibular da Universidade Aberta, EAD, né, pra área de licenciatura em computação. E eu peguei, né, computação nunca foi o meu forte, pra falar a verdade, mas era uma oportunidade de me aventurar numa área que eu tinha interesse, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer, né. Isso foi no final de 2016. Então eu peguei parte do valor que eu tinha recebido, né, por um trabalho numa casa de rações aqui em Fronteiras e paguei a inscrição da prova. Eu me arrependo de ter feito por cota, porque se eu tivesse feito normal eu teria passado do mesmo jeito, mas eu fiz por cota. Cota para negros e pardos e acabei passando. Enfim, passaram-se 3 anos, né, se Deus quiser eu concluo essa licenciatura agora, esse ano, e da última bodega pra cá, do último episódio que eu gravei do início de fevereiro até aqui, me surgiu a oportunidade de dar aulas de informática num colégio particular aqui na minha cidade. Um colégio evangélico, né? Que tem lá o seu laboratório. Tinha a professora especializada, mas ela resolveu pegar outra carreira, né? Carreira de bancária. Conseguiu passar pro Banco do Nordeste e aí a vaga ficou aberta. E aí até um colega meu tava passando, tipo, eu tava sem perspectiva nenhuma, eu tava passando na pista, eu ia trocar uma telecena nos Correios, e ver se uma encomenda já chegou. Aí um colega meu, do curso, ele me parou e disse: rapaz, Ian, tu soube que estão precisando de um professor de informática lá no colégio tal, no colégio evangélico? Eu: não, rapaz. Pois vai, bota aí teu currículo, vai lá. Aí eu fui, falei com a diretora, ela se mostrou bastante animada, né, por eu ter procurado, porque estava precisando realmente de um professor de informática, e aí eu aceitei, né? Embora lidar com crianças e pré-adolescentes não seja o meu forte, estou lá. Graças a Deus, deu certo, estou dando aula para turmas do sexto ao oitavo ano, turmas muito boas, os alunos muito curiosos. Essa semana mesmo, semana passada, eu levei uma placa-mãe para eles, mostrei cada um dos componentes, todo mundo interessado, todo mundo alegre, eu acho que vai dar para desenvolver um trabalho bacana. É engraçado como a gente paga pela boca, né? Porque eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Uma visão do aluno, né? Os professores faltosos, que davam tarefa e tudo. Mas no meu estilo, eu quero fazer algo mais despojado. Claro, mantendo ali a linha, né? Tendo a ordem, a disciplina, como dizia a diretora da Escolinha do Carrossel, mas de uma forma mais informal, mais próxima do aluno, do que só o passar, né? Passar coisa, tarefa. Tem que ouvir eles também, afinal de contas, os caras entendem mais, as crianças entendem mais de tecnologia do que eu, se duvidar. Tinha um menino lá que eu fui citar a placa-mãe, aí ele disse, isso aí eu tiro de letra, eu já limpo, tiro a placa de vídeo, tiro o pente de memória, já passo a borrachinha, os caras entendem. Eles entendem, eles manjam. É um aprendizado mútuo, né? Impressionante. Pois é, a gente paga pela boca, mas dessa vez eu paguei em um sentido positivo. Claro, o salário não é lá essas coisas, né? Muito abaixo do que um professor de grandes centros receberia. Mas já consegui comprar um calçado novo, já dei entrada num Galaxy A20 parcelado, que se Deus quiser vai chegar em breve. E aí a gente vai poder retomar nossa bodega aqui, os outros projetos meus também, que eu preciso do celular para isso. E, se Deus quiser, em 10 meses eu me livro dessa dívida que eu tô contraindo. Então, vamos lá, né? E seja o que Deus quiser. E quanto à mensagem inicial, de que as palavras têm poder, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com o que você fala, com o que você deseja. Porque ninguém sabe os caprichos de Deus, né? Ninguém sabe o que o destino nos reserva. Então, muito cuidado, vamos redobrar as palavras, né? Você dizer, eu nunca faria isso, eu nunca vou precisar passar por isso, mas o futuro a Deus pertence, né? Ninguém sabe o amanhã. Nem se você for, sei lá, Nostradamus, ou Juvenal da Paz, você não vai saber. Então, muito cuidado com o que você fala. Tenha cuidado redobrado ao falar, porque cada palavra que você fala hoje vai ter um impacto maior lá na frente. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na sua bodega do Maguila, que já está no ar. Boneca do Maguila. Bem, são 18 horas e 12 minutos, hora errada da Confederação do Equador. Esta é a sua bodega do Maguila. Para você que me ouve pela primeira vez, muito prazer, eu sou Ian da Silva e seguiremos juntos pelos próximos 60 minutos. Abrindo a parte musical do nosso programa, tocando o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com a música Quer ir mais eu, mano? Quer ir mais eu, bora? Quer ir mais eu? Pois vambora! E depois a gente toca Reginaldo Rossi e a música Tô Doidão. São 18 horas e 13 minutos aqui na sua bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Vambora, vambora, vambora, sem demora, deixa a roupa na

que depois enveredou por outros caminhos e se tornou o rei do brega, como a gente conhece hoje, né? E antes eu toquei, pra abrir com chave de ouro o nosso programa, Luiz Gonzaga, o rei do baião, e a música Quer Ir Mais Eu? Então vambora, são 18 horas e 14 minutos aqui na sua bodega do Maguila. E agora nós vamos mandando alguns alôs pra galera. Aquele abraço. Vamos mandar alôs, vamos mandar abraços pra todo mundo que nos escuta. Esta semana, semana retrasada, a gente estreou a Bodega do Maguila na Shockwave Radio. Eu agradeço muito a Juliana Ginge por ter gostado do nosso projeto, né? E também por ter incluído ele, feito questão que ele fosse incluído na programação da Shockwave Radio, uma rádio top de linha. Eu não sou fã de web rádio, pra falar a verdade. Eu gosto mesmo de rádio AM e FM. Eu tenho 3 rádios de pilha aqui em casa, escuto eles direto, mas graças à Rádio Metrô também, a Shockwave Radio, eu passei a dar mais atenção às web rádios. Então eu quero mandar um abraço aqui a todo mundo que comentou, que parabenizou a gente pela nossa estreia na Shockwave Radio, pelos nossos outros programas também que já rodaram, ao Thales de Sábara, ao Ricardo Zinha, que comentaram no Instagram, também ao Edson Lima, @EdsonLC, que ele indicou a música do Mr. Cygne, O Vale dos Ecos. Edson, infelizmente a gente não vai tocar essa música, tá? Porque não é o nosso estilo aqui, tá? Desculpa. É, a gente costuma tocar mais aqui forró, sertanejo, das antigas, né? Forró das antigas, sertanejo, brega, jovem guarda. E também pelo fato da música ser muito longa, né? Não deu pra encaixar aqui no nosso programa, tá certo? Mas obrigado pela sugestão. E continue na nossa sintonia. O By_Amor, também no Twitter, ele sugeriu um slogan pro nosso programa. Não deixe de perder o slogan aí da Bodega do Maguila, sugerido pelo Bai Amor. Obrigado, cara, pela sua audiência. E mandar um abraço também a todo mundo da Shockwave Radio, né? A Ju, o Loen, que tem o Loen Talks, o Profundo e Paralisante também, nas noites de domingo, embalando seu domingo com as músicas mais doidas aí e os pensamentos mais Loen Energy possíveis. Também mandar um abraço aqui ao Evandro Pontes, que apresenta o Metal Bridges. Você que estava ouvindo a gente agora, saiu de um programa de heavy metal para vir para um programa de forró. Aí é de lascar, quebrou totalmente o clima, né? Esse é o nosso propósito. E mandar um abraço também aqui a Tef Ferrari, que apresenta o Pare de Ser Burro. Também ao DJ Vanderlei, TV Maressol, que tem o seu espaço também na Shockwave Radio. Ao Cod Hack também, que tem o seu podcast aí transmitido pela Shockwave Radio e também apresenta o Bem Todo Meio Dia. Enfim, um abraço a todo mundo aí, não vou lembrar de todo mundo de cabeça, mas um forte abraço aí. Um forte abraço, ok? A todos vocês que escutam a Shockwave Radio. Manda um abraço também aqui ao pessoal do Podcast Metrópole, não pode faltar, né? Não pode faltar. Um abraço ao Marcelo, ao Sábio, ao Tachima, ao Mielão, Natália, Cisco, Gabriel, William Penteado, toda esta turma boa que participa do Podcast Metrópole, do qual eu também faço parte. Procure aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, por Podcast Metrópole. Só episódio top de linha, você vai gostar bastante, sou eu que estou indicando. Mandar um abraço também a todo mundo que está nos escutando pela Rádio Metrô, tá? Também não esqueci de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que é pouca gente me escutando tanto na Shockwave quanto na Rádio Metrô, mas cada ouvinte conta. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Mandar um abraço também à galera da TL que me acompanha no Twitter. Eita! Mandar um abraço aqui ao Ronald Luiz, @SigaRonald. Um abraço, Ronald! Mandar um alô também ao Nagus, @Naguinho no Twitter também. Mandar um abraço ao Yuri Rafael, @YuriRafael92 de Fortaleza. Mandar um abraço ao Rui Guilherme Filho, @MalinoComunica de Belém. Mandar um abraço também ao Alex Fernandes, lá de Arari, Maranhão. Meu grande amigo Alex Fernandes, ouvinte fiel da bodega, @EuAlexFernandes. Mandar um abraço também a Laila, @FitzWilliam. A Laila, a paraense, ela é bonita, viu? É bonita. Eu só não beto porque, enfim, mas um abraço pra você, viu, Laila? Um abraço também à Aparecida. Enfim, é tanta gente que eu não lembro, é muita gente. Enfim, sintam-se abraçados por mim, tá? Muito obrigado pela sua audiência e vamos dando prosseguimento ao nosso programa. Muito bem, são 19 horas e 43 minutos aqui na sua Bodega do Maguila e nós vamos agora com o nosso boletim informativo, o tradicional boletim informativo da Bodega do Maguila, o Corno no Ar, com muitas notícias. Então fique agora muito bem informado com o nosso boletim O Corno no Ar e daqui a pouco voltamos. No bairro do José Walter, em Fortaleza, 19 horas e 43. O Corno no Ar. O jornalista Germano Oliveira, da revista Isto É, publicou no dia 21 de fevereiro em sua coluna que a primeira-dama Michele Bolsonaro estaria supostamente tendo um caso com o deputado e ex-ministro Osmar Terra, do MDB. Segundo o jornalista, Michele estaria demonstrando desconforto no casamento e viajou sozinha com Terra nos últimos meses. Ele cita também a cirurgia nos seios que a primeira-dama fez no fim de 2019, enquanto Bolsonaro estava viajando pela Bahia. E para vigiá-la mais de perto, Monoro teria pedido a transferência das atividades da primeira-dama para a Biblioteca do Planalto. Como não podia deixar de ser, o assunto ficou entre os trending topics do Twitter no domingo. Em resposta, Osmar Terra divulgou nota onde desmente o boato e diz que o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa não conseguirá constranger nem a ele nem a sua família. Bolsonaro e Michele ainda não se pronunciaram e nem tem que se pronunciar, porque, sinceramente, velho, o povo da audiência pra fanfic, isso é fanfic, porra. Vocês não lembram daquela lá da Michele com a Marcela terminando? Aliás, foi uma bela da fanfic, viu? Gostei bastante. Mas, isso é motivo, né? Agora, se bem que agora todo e qualquer caso aí é motivo pra zoar o Bonoro. Enfim. E circulou neste fim de semana um vídeo da cantora Luísa Sonza, esposa de Whindersson Nunes e da MC Rebeca, em um trio elétrico, onde as duas simularam poses sexuais com direito a beijo grego, beijo no cu uma da outra, olha só. E os lacradores gostaram bastante, mas sinceramente é só pra passar vergonha, aquilo ali já, nem beira o ridículo, passou em muito do ridículo. E o pior é que o Whindersson aplaude tudo que ela faz. Ela só é o que é hoje, diga-se de passagem, graças à carreira do Whindersson. E eu digo uma coisa, esse cara ainda vai sofrer muito da mão dessa mulher, viu? Mulher mesmo, mulher, porque existe a diferença entre mulher e mulher. A mulher é aquela que apoia o seu marido, que é fiel e tudo, e essa aí é uma mulher mesmo, mulher, com todas as quatro letras. Eu tenho a pena do Whindersson Nunes. O cara que saiu da merda aqui, que é o Piauí, conquistou o Brasil inteiro com seus vídeos. Se duvidar, se ele inventar de se separar, vai perder quase tudo que tem pra mão dessa mulher. É complicado, é complicado. Whindersson, onde é que tu foi amarrar teu bode, rapaz? É triste. Tempo bom, porque chuva é sempre boa. Amanhã, previsão de chuva do caralho à tarde, com pancadas de chuva e trovoadas seguidas à noite. Prevista também queda de energia com mau atendimento da Equatorial Piauí em seguida. Na parede do Açude Cajazeiras, em Pio Nono, Piauí, 28 graus. 7 horas 48 minutos. Mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial merecer uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Rádio. Rádio. Metrô. Metrô. Shockwave Radio. Bem, você ficou muito bem informado aqui na sua Bodega do Maguila com o nosso informativo O Corno no Ar. E agora vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Mandando um abraço aqui ao meu amigo

isso aí, você ouviu um medley da banda Calcinha Preta, A Moçada é Só Filé. É uma das melhores bandas de forró, na minha opinião. Eu cresci ouvindo Calcinha Preta e fiquei feliz que a formação clássica voltou, né? Daniel Dial, a Silvânia, a Paulinha, pra mim a melhor formação de todos. E eles foram aqui em Pio Nono, município vizinho, mas infelizmente eu não pude ir, né? Porque eu não tenho transporte, e o que, que eu vou fazer em festa? Eu não bebo, eu não danço, eu só gosto de ouvir a música. Eu vou fazer o que lá? Ficar cantando feito um peixe no meio do povo? Vou nada. Se eu quiser passar vergonha, eu passo em casa. Mas eu queria muito ir. E antes eu toquei pra você a música de Tiririca. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. A pedido do Ronald Luz, São, São, São. São Luís do Maranhão. Um abraço, Ronald. Obrigado pela sua audiência. Ele que apresenta o Sabadão na Metró, pela Rádio Metró, todo sábado a partir das 8 da noite. Também o Super Zap Show, também na Rádio Metró, que você ouve em abre.ai/Rádio Metró. A partir das 10 da noite, ele, o Lucas Negrão, o Gabriel Lins, o Pablo César. E ele também está na RCO-FM. Se você procurar RCO-FM no Google, você vai achar. Ele apresenta o De Volta ao Passado, sempre das 9 às 10 da noite. É uma boa pedida, viu? Pra você que gosta de música flashback, quer ouvir um programa de altíssima qualidade, ouça aí o programa do nosso amigo Ronald Luz. Depois eu vou cobrar o jabá, viu, Ronald? Brincadeira. São 19 horas e 51 minutos aqui na sua bodega do Maguila. Desde o último episódio até agora, apareceram muitos assuntos, né? Mas como esses assuntos já perderam a brevidade, eu vou falar de algo mais urgente aqui, que é justamente os protestos que estão sendo marcados para o dia 15 de março. Protestos esses a favor do presidente Bolsonaro e contra as medidas que o Congresso vem tomando que prejudicam o país. Essa data também vai ser importante porque vai ser a estreia da CNN Brasil. CNN Brasil, a emissora filial brasileira da grande rede de notícias do Ted Turner e tudo e tal, e que aqui no Brasil vai ser comandada pelo Douglas Tavolaro, que era diretor de jornalismo da Record. Dizem que a CNN Brasil vai adotar uma linha diferente da que a CNN Mundial adota, que todo mundo sabe que é uma linha mais progressista, né? Mais virada ali à esquerda. E a gente só vai saber quando eles fizerem realmente a cobertura desses protestos. A prova de fogo vai ser justamente no dia da estreia deles. Assim, cara, por mim, assiste quem quiser. Se você assiste CNN, Globo, SBT, Record, se informa por onde quiser, tanto faz. Uma coisa é você assistir de forma passiva, apenas recebendo as informações. Outra coisa é você assistir com senso crítico. Você já sabendo que a empresa, a emissora, ou a rádio, a TV tem um viés editorial tal, você já fica prevenido, dizer, opa, isso aqui, disso aqui que eles estão falando, o que, que é verdade, o que, que é mentira? O que é que eles estão mascarando? O que, que eles querem trazendo esse fato à tona, né? Tem isso também. Eu sou um grande fã de plásticas, de rádio, de vinhetas de TV, gosto bastante. E eu posso dizer uma coisa, dessa CNN Brasil, não espero muita coisa não. Em termos gráficos de vinheta, não tá lá essas coisas não. Os cenários são até bonitos. Já os profissionais, tem uns 3 ou 4 ali no meio que se salva. O Gotino, William Vac teve aquele episódio terrível, né? Mas não deixa de ser um excelente profissional. O Evaristo, eu gostava mais do Evaristo no Jornal Hoje. Depois que ele saiu da Globo, sei não, viu? Ele anda de umas gracinhas aí com o Fábio de Mello. Sei não. Mas, enfim, os caras vão ter a prova de fogo aí, né? E a gente vai saber realmente pra que os caras vêm. Aqui no Piauí, eu acredito que só vai ter uma meia dúzia de pessoas lá em Teresina, porque o pessoal daqui tá mais preocupado em decidir quem é que vai ser vereador nas eleições de 2020 do que realmente apoiar uma causa que importa. Mas, de toda forma, estão fazendo coro aí à vontade popular, né? Ao clamor popular. Agora eu digo uma coisa, eu não vou entrar no Twitter, em rede social nenhuma, no dia 15 de março, porque a zoada vai ser grande. Vai ser grande, talvez até mais do que foi durante todo o período da eleição. Pode esperar, vai aparecer gente até na Baixa da Égua pra criticar. Mas os caras estão no direito deles, né? Se a esquerda pode fazer protesto, por que, que a direita também não pode, né? Seletividade pro ano. E diz que agora? E diz, não, porque estamos com o risco do coronavírus, se as pessoas se juntarem vai ser perigoso. Vocês estão preocupados com isso mesmo, né? me engana que eu gosto, A desculpa de vocês é outra, A gente sabe, Mas enfim, vamos tocar mais música, né? Vamos deixar de falar merda e tocar o que o povo gosta de ouvir agora, com uma sequência internacional aqui na nossa bodega. Sim, porque nós vamos do Oiapoque ao Chuí, mas também vamos do Polo Norte ao Polo Sul, de todo o globo, é isso aí, todo o globo terrestre. E nós vamos agora tocar nessa sequência, abrindo com uma cúmbia. Você sabe o que é cúmbia? Cúmbia é um estilo musical muito famoso na região andina, na região da Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, e também tem muita popularidade no norte do Brasil. Inclusive, essa música que eu vou tocar agora, eu ouvi pela primeira vez na rádio Moreno Braga, lá do Pará. A música do conjunto peruano Corazón Serrano, Corazón Entristecido. E depois, a pedido do Fábio Nascimento, que mandou essa sugestão pra gente lá no Twitter da Bodega. Se você ainda não segue o Twitter da Bodega, siga @bodegadomaguila. Ele pediu e a gente vai tocar Audioslave, Show Me How To Ride. São 19 horas e 57 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Shockwave Radio. Muito bem, você ouviu Audioslave, Show Me How To Live, a pedido do Fábio Nascimento, que pediu essa música pra gente lá na nossa arroba do Twitter, arroba Bodega do Maguila. Siga a gente lá, pelo amor de Deus, só estamos com 73 seguidores, vamos chegar assim até o final de março, se Deus quiser, e o Twitter permitir. E antes eu toquei pra você a música de Coração Serrano, Coração Entristecido. Coração Serrano, que pra quem não conhece, é um grupo musical muito famoso no Peru, veio da cidade de Piura e começou suas atividades em 1993 com o nome de Hermanos Guerrero y Neiva. E tinha como vocalistas principais, além de outros componentes, né, as irmãs Irma e Edita Guerrero. Infelizmente a Edita faleceu em 2014, mas o conjunto continua até hoje fazendo muito sucesso, não só no Peru, mas em todos os lugares onde a cúmbia, onde este ritmo latino é difundido. E até pela influência, né, dos bolivianos, dos peruanos no norte do Brasil, dos colombianos também, acabou-se que no norte do Brasil as rádios acabam tocando muito desse estilo. Rádio Roraima, rádio, as rádios de Manaus, de Porto Velho, da Amazônia como um todo, eu já vi várias rádios tocando esse estilo. E é algo muito bom, é um estilo bem bacana. E o brega brasileiro também bebeu um pouco dessa fonte, né? Dá pra perceber na obra de vários artistas e, sem dúvida, contribuiu bastante para a popularização do brega aqui no nosso Brasil. Muito bem, são 19 horas e 59 minutos aqui na sua Bodega do Maguila e nós já vamos chegando ao final do nosso programa. Eu tô com a garganta fodida, meu Deus. Eu gritei hoje na aula porque teve uma bagunça lá, eu fui dividir um trabalho e o povo não quis e todo mundo me enchendo o saco, meu Deus. Todo mundo querendo... Professor, troca eu de grupo, eu não quero ficar dentro do grupo não, professor. Teve até uma menina lá que disse... Ó, pode parecer até acontecer pra caralho, mas teve uma menina que disse: professor, eu não quero ficar com essa turma de macho escroto não, me tira daqui, professor, eu quero trocar de turma, professor. Ah... Pelo amor de Deus, é só confusão, viu? Gastei minha voz inteira, tá em frangalho. Eu acho até que eu vou seguir a sugestão de uma colega minha, que foi minha professora e agora é minha colega de trabalho, de fazer um chá de telha, fazer gargarejo com água de telha. Ferver a telha de 5 a 10 minutos, depois pegar água e fazer gargarejo. Dizem que funciona, né? Eu não sei, mas eu vou tentar. Enfim. Deixar aqui a minha arroba do Twitter pra você que ainda não me segue, arroba Yanges da Silva. Liga lá porque eu comento muitas coisas, né? Comento minha vida, comento sobre rádio, comento sobre TV, retweeto shitpost de bots na internet e é isso aí. Sigam também a arroba Bodega do Maguila no Twitter e sigam lá no Instagram também, se bem que eu nem posto nada no Instagram, mas sigam lá, arroba ian.josé.silva.fnt, sigam lá. E também sigam a arroba Shockwave Radio _ e a arroba CNP _ rádio também no Twitter. A você que me ouve pela Shockwave Radio, muito obrigado pela sua audiência, você fica agora muito bem informado com a galera do Crítica Nacional. A você que me ouve pela Rádio Metrô, mais uma vez obrigado, fica agora com mais um campeão de desgraça. E você que me ouve pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Yanis da Silva, acho que agora você já pode ir para outro vídeo, né? Tá livre, pode ir. Enfim, pra encerrar, eu vou atender aqui um pedido do meu grande amigo Marcelo de Farias, lá de Praia Grande, São Paulo. Ele que pediu e nós vamos tocar Genival Lacerda e a música Julieta tá me chamando, Julieta tá me chamando. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Me desculpe se o programa não foi do seu agrado, mas eu não estou aqui para agradar a gregos e baianos. A você... eu deixo meu forte abraço e até semana que vem, ou até quando der pra gravar, porque eu vou-me embora! Julieta, tá me chamando. Eu vinha no caminho mandou tomar cuidado. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Atrás daquele morro mora dois caras batuta, um é filho do Zé e o outro não é. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Eu conheço uma menina que se chama Julieta, ela tem o dedo fino de tanto tocar. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. O velho e a véia foram tomar banho na bica, a véia escorregou e o véio passou. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Cachorro quando late no buraco do tatu, sai espuma pela boca e chocolate pelo nariz. Julieta, Julieta, tá, tá me chamando. Atrás daquele morro tem um pé de araçá, toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Tava tomando banho e o telefone tocou, me enrolei numa toalha e a toalha escorregou. Apareceu a Bodega do Maguila.